Quero ser um instrumento moldado e cuidado, usado pelas mãos de Deus. Pela mão de Deus, irmão. Um soldado recrutado, treinado e separado para resgatar mais um dos seus. Então usa-me, Senhor. Pode me usar, Senhor. Então usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, da maneira que quiser. Guarde os meus pensamentos, meu espírito, minha fé. Que eu tenha hombridade pra dobrar os meus joelhos. Pois sem ti não sou ninguém, sou um grão em meio ao vento. Renova as minhas forças pra sair para a batalha. Pra nocaute ao inimigo, aqui ninguém joga toalha. Tudo que tem fôlego, prepare-se e louve ao rei. Como no 150, fariseu é nossa vez. Cada verso é uma tijolada, um tapa na cara do capeta. O inferno até congela, com Jesus é muita treta. Gigantes entram em choque, fortalezas vai ao chão. Com a voz do onipotente, rasga o céu como um trovão original. Como um rugido de um leão, despedaça potestades que vêm em minha direção. Defendo minha bandeira, o evangelho até o fim. Usa-me, Senhor, pra fazer o melhor perante a ti. Então usa-me, Senhor. Pode me usar, Senhor. Então, eu quero levar, Senhor, a tua palavra onde quer que seja. Usa-me, usa-me, Senhor. Pois sem ti não sou ninguém, e com o Senhor eu sou tudo. Usa-me, usa-me, usa-me, Senhor. Usa-me, usa-me, usa-me, Senhor. Usa-me, usa-me, usa-me, Senhor. Usa-me, usa-me, usa-me, Senhor. Minha roupa sanguínea tá mais viva do que nunca. Enquanto eu respirar, eu tô firmão de pé na luta. Nossa vertente é fácil, simples, descrever no rap. Seu luto é por justiça, ouve, Pai, as minhas preces. Ninguém pode prever a breve volta do Messias. Nem mesmo os Rockefeller, os Rothschild, os cientistas. Que eu venha ser usado da maneira que quiser. Minha alma te pertence, ó Jesus de Nazaré. No mundo moderno faltam mais João Batistas, disposto a perder a própria cabeça pelas vidas. O principal propósito pra nós são as ovelhas. Tem irmão querendo fama, ser destaque lá na Veja. Me diz o que equivale, vira personalidade. Depois vai pro inferno, queima pela eternidade. Não quero ser lembrado como rapper number one. Quero exaltar o Deus vivo de Canaã. Usa-me, usa-me, usa-me, Senhor. Usa-me, usa-me, usa-me, Senhor. Usa-me, usa-me, usa-me, Senhor. Usa-me, usa-me, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, e me leve, seja onde for, pra pregar a tua palavra, ministrar o teu amor. Se é na periferia ou na favela, no beco ou na viela, no meio do boy dos grão, pra falar do seu perdão pro corrupto em cima do púlpito, visando lucro, cifrões do pastor ou governantes que dizima milhões, que causam miséria, sequelas ao coração de quem quer ter. Pondo em dúvida ao invés da certeza que vai vencer. Enfermidade injetadas aos poucos na mente, tornando o homem cada vez mais fraco, inconsciente, mortal, lentamente criminal, calculista na pista e pronta pra fazer o mal. É esse tipo de pessoa que eu quero conquistar. Mostrar que o amor de Deus é mais e pode superar. Então usa-me, Senhor, pra quebrantar os corações e pra mostrar que tá com nós nessa selva de leões. Usa-me, usa-me, usa-me, Senhor. Usa-me, usa-me, usa-me, Senhor. Usa-me, usa-me, usa-me, Senhor. Usa-me, usa-me, usa-me, Senhor. Usa-me, usa-me, usa-me, Senhor. Usa-me, usa-me, usa-me, Senhor. Usa-me, usa-me, usa-me, Senhor. Usa-me, usa-me, usa-me, Senhor.